Solo, Salvador, Azul Alfa, XR Hotel. Azul Alfa, XR Delta. Hotel Pátio 3, solicito autorização de reboque para o pátio principal, Finger de número 1. Confirma o Finger de destino? Finger número 1. Azul Alfa, XR Hotel, autorizado iniciar reboque, chame no término. Hotel. Gol 1161, push back autorizado, portão 10, chama o táxi. Chama o táxi, gol 1161. 7, then take position, follow Boeing from go ahead of you until holding point runway 10. We'll hold position, we'll follow the Boeing in front of us, we'll hold position 10. Agora? 132, PLB. Foro 161, faixa autorizada via parte principal, taxa Índia, modo de espera da 10, chame torre 1895, ajuste altímetro 1096. Tá, autorizado taxa via parte Índia, modo de espera da 10, 118.95, Foro 161. Azul Alfa XR Hotel para ingresso no pátio principal. Azul Alfa XR Hotel, mantenha a posição. Azul Alfa XR Hotel copiou, mantenha a posição. Azul Alfa XR Hotel copiou, solo. Azul Alfa XR Hotel copiou, solo. Positivo, hotel aguardando para ingresso, autorização para ingresso no pátio. Azul Alfa XR Hotel autorizado a sinalizar reboque. Hotel ingressando no pátio principal. do SPG Hotel, finalizando o reboque, Finger 1, grátis, um bom dia. Azul SPG Hotel, Finis, bom dia. Bom dia, é o voo 9582, passo autorizado, via taxi Alfa, taxi Juliette, portão 10. Alfa Juliette para Poli, 9582. Confirmando para o 9510, é 10? 10. Ok, obrigado.